Portal do La Rocha. Alô, meu parceiro Rony, toda a galera do Sua Música. É o Breguinha. A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. É que contigo tudo que vivo, mesmo sendo simples, é inesquecível. Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo sendo minha calmaria que eu procuro o fim do dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Tô preparado pra trocar vida de farra por você. Tô preparado pra construir uma vida inteira do seu lado. Eu te amo, é inexplicável. Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar. E se for preciso, tô disposto a mudar. Eu te amo e pra sempre vou te amar. Isso é o Breguinha. Isso é o Breguinha. Seu beijo sendo minha calmaria que eu procuro o fim do dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Tô preparado pra trocar vida de farra por você. Tô preparado pra construir uma vida inteira do seu lado. Eu te amo, é inexplicável. Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar. E se for preciso, tô disposto a mudar.